Book 2 75 75 إبداء الأسباب 1 Justificar alguma coisa 1 لماذا لا تأتي؟ Por que é que você não vem? الطقس سيء جدا. O tempo está tão mau. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Eu não vou porque o tempo está tão mau. لماذا لا يأتي؟ Por que é que ele não vem? هو غير مدعو. Ele não foi convidado. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Ele não vem porque não foi convidado. لماذا أنت لا تأتي؟ Por que é que não vens? ليس معي وقت. Eu não tenho tempo. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Eu não vou porque não tenho tempo. لماذا لا تبقى؟ Por que é que não ficas? ما زال علي أن أشتغل. Ainda tenho que trabalhar. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Eu não fico porque ainda tenho que trabalhar. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Por que é que vais já embora? أنا تعبان. Eu estou com sono. أنا أذهب لأني تعبان. Eu vou porque estou com sono. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Por que é que vais já embora? الوقت صار متأخرا. Já é tarde. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Eu vou embora porque já é tarde. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.